nesse mundo procurando paz. Iludido eu não encontrei. Coração falava não dá mais. Cada plano um fracasso, me sentiu derrotado. Não restava esperança em mim. Mas Jesus mudou o quadro, senti tudo transformado. Quando a vida parecia o fim, não volto mais pra este mundo que destrói todos os sonhos sem perdão. Não volto mais, Jesus está do meu lado, trouxe vida ao meu coração. Não volto mais pra este mundo que destrói todos os sonhos sem. Não volto mais, Jesus está do meu lado, trouxe vida ao meu coração. Plano um fracasso, me senti um derrotado. Não restava esperança em mim. Mas Jesus mudou o quadro, senti tudo transformado. Quando a vida parecia o fim, não volto mais pra este mundo que destrói todos os sonhos sem perdão. Não volto mais, Jesus está do meu lado, trouxe vida ao meu coração. Não volto mais pra este mundo que destrói todos os sonhos sem perdão. Não volto mais, Jesus está do meu lado, trouxe vida ao meu coração. Não volto mais pra este mundo que destrói todos os